Ao vivão em Aracaju, chegou a chapa, viado. Guru da gravação. Fica perguntando se eu sou Raul, se eu sou Lequinho, se eu sou ladrão, se eu sou dono de paredão, se tá liberado, se eu sou casado, se eu tenho mansão, se eu sou negão, tá dafilado, estelionatário. Pergunta pra porra, trabalha no saque, é mãe. Cala a boca, piranha. Toma de quatro, toma de quatro. Eita porra, vai caralho. Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro. Chegou a chapa, viado. Toma de quatro. Senta por cima do seu mavadão. Enquanto ela toma socadão intenso, ela brinca na surra de xerecação. Toma de quatro, vem no talento. Senta por cima do seu mavadão. Enquanto ela toma socadão intenso, ela brinca na surra de xerecação. Toma de quatro, toma de quatro. Eita porra, vai caralho. Toma de quatro, toma de quatro. Toma de quatro, toma de quatro. Chegou a chapa, viado. Toma de quatro, toma de quatro. Toma de quatro, eita porra, vai caralho. Vai, toma, vai, toma. Preto chique e elegante, ela viaja na transa porque nós deixa ofegante. Com as pernas tremendo e toda molhada, gemendo no meu ouvido, bem gostosa, Beta fala. Vai Lequinho, bota, bota, bota, bota com essa espada. Vai Lequinho, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Empinou a bunda grandona. A ladrona gosta de receber chibatada, né? Então toma, vai. Oi, oi, vai. Lança chibatada na xereca da ladrona. Toma, toma, toma, toma. Eita porra! Lança chibatada na xereca da ladrona. Toma, toma, toma. É agora, vai. É agora, vai. Toma, vai, lança, vai, lança, lança, lança. Lança chibatada na xereca da ladrona. Toma, toma, toma. Que swing perturbado é esse, véi? Puta véia, atualizações, alô, está no CD. Chegou 00 do pagode, viado. Vem, Beta. Você me liga e me convida. Essa proposta não vou recusar. Sinto gostoso, rebolo de novo. Desce que desço, eu não vou parar. É no sigilo, mas corro perigo. Toma cuidado pra não se pegar. É no sigilo, mas corro perigo. Toma cuidado pra não se pegar. Vai, me manceta, me bota de quatro, faz de minha boneca. Vai, aqui já manceta, virou, me pai. Bota de quatro, faz de minha boneca. Vai, me manceta, me bota de quatro, faz de minha boneca. Esse é o vigor, eu matei, vou coruja. Vai, me maceta, me bota de quatro, coisa de minha boneca. Vai, me maceta, me bota de quatro, coisa de minha boneca. Vai, me maceta, me bota de quatro, coisa de minha boneca. Vai, me maceta, me bota de quatro. Novinha entrar de graça, tem churrasco liberado, uísque, várias cachaça, Leque lança a balinha pra você ficar suave. Só que tem aquele papo que geral tem uma meta. Entrou na festa, vai ter que pagar com a tcheca. Vem com a tcheca, com a tcheca, vem com a tcheca. Com a tcheca, vem com a tcheca. Com a tcheca, vem com a tcheca. Com a tcheca, vem com a tcheca. Com a tcheca, que agora vai, que agora vai. Oi, oi, vem com a tcheca. Vem com a tcheca. Só pra cachaça render a preta rai. Vai descer a Fricanique, vai descer a Jaqueline. Sonda dura e tá querendo entrar. Calma aí, Jaque, que eu vou te liberar. Jaque tá dura, Jaque tá dura, Jaque tá dura. Deixa entrar lá ele, viado. Jaque tá dura, Jaque tá dura. Deixa entrar, Jaque tá dura, Jaque... A mulher não tem cinco contra, vai fazer inteira e é foda. Jaque tá dura, eita porra. Jaque tá dura, Jaque tá dura, Jaque tá dura. Deixa entrar, Jaque tá dura, Jaque tá dura. tá dura. Jaqueline, sai de mim, coisa ruim. Já que tá dura, deixa entrar. Já que tá dura, já que tá dura, já que tá dura, deixa entrar. Sacra Produções, chegou a chapa, viado.